Panorama Agrícola para 4 de dezembro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é terça-feira, 4 de dezembro de 2012, lua cheia no ar, o Panorama Agrícola. Na mesa de som estão o Márcio Peixe e o Eduardo Maier. E o ditado é: as aparências nem sempre enganam. Confira no programa de hoje: pesca e maricultura recebem crédito do Pronaf. E Evaldo Roberto, da EPAGRE de Bom Retiro, fala sobre feijão com milho, recomendações técnicas. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Uma dica que pode mudar o seu dia. Batatas com pele lisa e brilhante têm mais água e são ideais para o cozimento. Já as batatas com pele áspera normalmente são mais rústicas, precisam de menos insumos, portanto, são mais saudáveis e melhores para serem fritas. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. O Panorama Agrícola recebe hoje Oswaldo Vieira dos Santos, engenheiro agrônomo da EPAGRE, responsável pela área de crédito rural. E a boa notícia é que os pescadores agora podem acessar o Pronaf, é isso, Oswaldo? É isso, o Ministério da Pesca e da Aquicultura tem criado e normatizado vários mecanismos para favorecer essa categoria de produtores, né? Os pescadores artesanais, os maricultores e também aqueles que produzem peixes em água de interior, né? Bem, esses produtores, né, que estejam nos ouvindo, como devem proceder para contrair o crédito, contrair esse empréstimo aí, esse financiamento? Bom, a questão do crédito para a pesca, ele é bastante ampla, né? Então, o crédito para a pesca, até o governo federal publicou um programa específico, né, chamado de Plano de Safra da Pesca e da Aquicultura, para 2012-2013 e já para 2014, que deve continuar valendo essas mesmas regras. Então, de modo geral, nós podemos dizer que o crédito para o pescador se equipara ao crédito com o agricultor familiar normal. Basicamente, é isso aí. Aí, o que nós temos assim, é uma diferenciação para aquisição, ou reformas, ou equipamento de embarcações. É uma questão bem... havia um programa específico, que tem uma normatização específica, chamado Revitaliza. E daí, sobre esse Revitaliza, tem uma série de procedimentos que a gente pode comentar. Quais procedimentos seriam esses? Bom, o Revitaliza, ele, como eu citei, ele se destina à reforma de embarcações, aquisição de equipamentos, de estruturar as embarcações. Para pesca artesanal, pescador até 20 de arqueamento bruto, são embarcações menores, né? E esses pescadores equiparados do Pronaf, então, eles podem financiar a compra de equipamentos, compra de reforma de embarcação, até mesmo a construção de novas embarcações, tudo em conformidade com as normas do Ministério da Pesca. Até que valor, Oswaldo Vieira dos Santos? O valor para crédito, ele se equipara ao valor do Pronaf, são 110 mil, até 110 mil. Juros? Os juros também são equiparados ao do Pronaf. Em média, é 2% ao ano, né? Com prazo aí até 8 a 10 anos para pagamento e com uma certa carência mediante análise do projeto. Bom, crédito para o piscicultor, maricultor e também para o pescador artesanal. E esses produtores podem procurar a EPAGRE, colônia de pescadores? Esses pescadores podem procurar a EPAGRE, sim. Mas nós recomendamos sempre que o pescador se dirija à sua entidade representativa de classe, ou ao Sindicato da Pesca, dos pescadores, né? Ou às colônias de pescadores, que geralmente tem um bom entrosamento com os escritórios locais da IPAGRE, geralmente eles já têm algumas ações realizadas em conjunto e pode dar prosseguimento aí. E não havendo essa articulação mais forte, alguma dificuldade, ele pode se dirigir ao escritório da IPAGRE, sobre modo dos escritórios aqui da faixa litorânea, né? Nós estamos falando muito mais aqui para pesca embarcada, pesca marítima, né? Então, nós estamos falando muito mais para a costa sul, aqui é a zona do litoral sul e do litoral norte. O que é, Oswaldo Vieira dos Santos, a carta de anuência? A carta de anuência é um documento, é bastante interessante essa carta de anuência. Ele já havia, até 2010, já se falava sobre isso, mas não estava bem normatizado. Então, agora, em 30 de outubro deste ano, o governo federal publicou uma nova instrução normativa, que é a instrução normativa número 10, editada pelo Ministério da Pesca e da Aquicultura, e ela diz exatamente o que pode ser financiado e o que não pode nesse programa chamado Revitaliza. E para que o pescador se habilite a fazer o financiamento, tem que preencher um formulário e submeter esse formulário para o Ministério da Pesca, levando em consideração todos os requisitos que ele pretende fazer, os investimentos que ele pretende fazer, não em valores, mas em cima de melhorias, modificações, alterações da estrutura de pesca, os comprovantes da embarcação, a documentação da embarcação, a documentação dele como pescador habilitado, a DAP, que é a Declaração de Aptidão PRONAF. Mediante essa documentação, o Ministério da Pesca vai expedir uma carta que se chama Carta de Anuência. Esse documento, Carta de Anuência, é um documento específico, só tem efeito para fins de crédito rural ou crédito bancário. Ou seja, para poder o pescador financiar a sua embarcação, a sua reforma ou a construção, ele precisa ter a Carta de Anuência. Quem expede essa carta de anuência? Somente o Ministério da Pesca. Qual é o requisito para o Ministério da Pesca expedir esse documento? O pescador tem que fazer uma solicitação formal, um formulário, preencher um formulário simples, mas tem que ser preenchido, assinado e entregue no Ministério da Pesca. Correto. Conversamos com Oswaldo Vieira dos Santos, do Crédito Rural da IPAGRE, sobre crédito do PRONAF para a pesca artesanal e a maricultura. Oswaldo, obrigado pelas suas informações. Fique agora com o Professor da Terra. Consorciação do Feijão com Milho. Milho e feijão da safra, semeadura intercalar simultânea. Recomenda-se semear o milho entre 10 a 14 dias após a semeadura do feijão, sempre obedecendo a época ideal de semeadura do feijão em cada região do zoneamento agroclimático. A semeadura antecipada do feijão é para diminuir o tempo de competição por luz, água e nutrientes exercida pelo milho. Milho na safra e feijão na safrinha. Consórcio de substituição. O milho deverá ser semeado na época ideal para cada região e o feijão até final de janeiro. Entre as fileiras de milho, é importante usar um híbrido precoce de milho que possa ser dobrado em meados a fim de janeiro para permitir maior penetração da radiação luminosa ao feijão. População de plantas. Em lavouras consorciadas, é recomendado usar densidade de plantas similar àquela recomendada ao cultivo solteiro para ambas as culturas. A distância entre fileiras de feijão deve ser de 50 cm e de 30 cm entre covas, com 3 plantas por cova. Para o milho, quando usar fila dupla ou espaçamento entre fileiras, deve ser de 50 cm, com uma distância entre covas de 40 a 50 cm e com 2 plantas por cova. Em semeadura a tração animal ou mecanizada, recomenda-se uma densidade de 10 a 12 plantas de feijão por metro linear e de 4 a 5 plantas de milho por metro linear. Amigo agricultor, faça consórcio entre as culturas de feijão e milho e obtenha melhores colheitas e contribua para a melhoria da fertilidade natural do solo de suas lavouras. Evaldo Roberto, da Epagre de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.